poltrona! Meu nome é Carlos, também conhecido como Homem dos Dados. Eu fiquei triste esse ano porque a Charlize Theron não fez nada, absolutamente nada. Do meu lado está... Eu sou o Sérgio, não sou mais conhecido como Mendoim porque o Google fez o favor de tirar o meu apelido do Google Plus. Do meu outro lado está... Eu sou o Juliano e esse ano foi triste porque não teve Batman. Ah, não foi. Estamos começando o podcast da Liga da Poltrona. Primeiro, estreia, o piloto aqui, né? Então vamos lá. Nesse primeiro podcast, nós vamos falar sobre cinema, basicamente, né? E vamos fazer aqui uma retrospectiva de 2013 e também vamos falar o que nós pensamos, esperamos sobre 2014 no cinema, né? Vou dar uma pincelada aí, né? Então, primeira coisa, eu pergunto aqui pro senhor Juliano, vai. Vamos lá. Senhor Juliano, como foi o cinema pra você em 2013? Pra mim, o cinema foi pouco criativo, pouco ousado. Pouco ousado? Devia ter mais sexo explícito, talvez? Não, isso até que teve bastante. Até que teve bastante, né? Acho que o problema não foi falta de sexo, foi falta de... Vergonha na cara? Talvez a outra cabeça pensando um pouco mais. A outra cabeça, né? Exato. Pensar um pouquinho mais. É, tem razão. Né? E você, Sérgio, em Mendoim? 2013 foi morno. Foi morno, né? Tipo, foi banho-maria quase, né? Exatamente. Nem muita coisa boa, nem muita coisa ruim. Acho que mais ruim do que boa, né? Mais ruim do que boa? Talvez. É, talvez, né? Agora, pra mim, como é que foi 2013? Sabe que eu não parei pra pensar o que é 2013 pra mim? 2013 pra mim foi pouco criativo. Você falou pouco criativo, né? Exato. Foi pouco não criativo. Vale, não vale. Não vale falar que foi pouco criativo? Não, é só pra estar incentivando. Foi mais pouco criativo, se é possível. É, foi pouco cinematográfico, eu acho, digamos assim, né? Tipo, os sucessos vieram de lugares, tipo, esperados, talvez. Não de coisas inesperadas, né? Eu acho que sim. E era muita coisa... Era mais do mesmo. Era história que a gente mesmo já conhecia, coisa que vinha... Livro que você já tinha lido, o gibi que você já tinha lido, então... Muita qualquer... continuação. Exato. Muita continuação. Boas, mais ou menos. Boas ou mais ou menos. Tipo rock, mas é... depois a gente fala disso. Pois é, então vamos lá, né? Então vamos ao que interessa, né? Então vamos falar o que a gente curtiu e o que a gente não curtiu, né? Vamos começar então. O que a gente curtiu? Começar aqui com o senhor Juliano, né? Tá aqui do meu lado, já tá com a listinha na mão aqui. Já preparei, dessa vez eu vim preparado. O que foi o seu top 30 aí? Então, vamos começar no número 30, não, cadê? Vamos começar... Na verdade, os três... A gente decidiu escolher o top 3, na verdade. E os três que eu escolhi, eu não coloquei exatamente uma ordem neles. Eu acho que eles estão bem equiparados. Foram filmes que eu gostei bastante. E, enfim... Primeiro, lá do começo do ano ainda... A Hora Mais Escura, da Catherine Bigelow. Contava a história da captura, do Bin Laden e tudo mais. Que eu, engraçado que quando eu comecei a pensar nessa lista, foi um dos primeiros que veio na minha cabeça. Porque eu consigo lembrar até hoje de cenas, enfim, e da atuação, especificamente da Jessica Chastain, que fez esse filme. É, Jessica Chastain. Gosto dela. Histórias Cruzadas, eu gostei dela. Pena que eu não consegui assistir esse filme ainda. Sorte é, não, a Hora Mais Escura, eu tentei assistir esses dias e travou. Não, é ótimo. Telecine, muito obrigado. Sei que tinha travado você. Não, eu tentei assistir. Eu acho que eu ia travar também, porque eu não gostei de Guerra ao Terror. Eu achei, então, engraçado, eu gostei da Guerra ao Terror, mas eu acho que nesse filme, na verdade, a Catherine Bigelow alcançou um patamar a mais, na verdade. Ah, também um Oscar que tem na mão dela tem que alcançar pelo menos um degrau a mais, né? É o mínimo que eles esperam. Guerra ao Terror eu achei interessante, mas... não sei, não falou tanto comigo quanto esse filme. Essa coisa a gente ter acompanhado muito o que aconteceu com relação às Torres Gêmeas, a história toda do Bin Laden, a caçada, como é que foi. E a personagem dela acabou englobando o que seria quase várias... partes da sociedade americana, a forma como eles enxergavam o Bin Laden. Ora, ela queria simplesmente matar aquele cara que tinha atacado o país dela, outra hora ela queria simplesmente resolver um problema que foi dado para ela, enfim, ela acabou assumindo diversas partes da sociedade americana. Enfim, é um filme que eu recomendo, apesar de já saber o final, todo mundo sabe que ele eventualmente ele foi morre encontrado. No final, né? Poxa. Não acredito. Não, que ele foi morto, nós não sabemos. Ninguém mostrou o corpo até hoje. Mas. O filme sugere que ele morreu mesmo, né? Sim, sim. O filme é bem interessante. Enfim, é um ótimo filme. Mas continuando no top 3, dois filmes que na verdade foram mais pro final do ano, um na verdade era mais pro meio, mas eu acabei assistindo no final também. Primeiro, Suspeitos, que deveria na verdade ser traduzido como Os Prisioneiros em português, que é o título original em inglês, e que faz mais jus na verdade ao que é aquela história. Eu gosto muito de David Fincher, e um filme que ele fez que eu adorei e de repente não foi tão falado pela crítica foi Zodíaco, que enfim, ele consegue colocar uma tensão em cima de uma investigação, e mesmo a gente tendo uma noção de qual que é o final daquela história, ele consegue te prender o filme inteiro. Esse filme não é do David Fincher, mas Os Suspeitos é impressionante como você não consegue se mexer da cadeira. É um filme de mais de 2 horas e 20. Eu comecei a assistir a quase 2 da manhã, falando, vou assistir meia hora, amanhã eu termino. E quando eu vi, eu tinha terminado de ver o filme, e é impressionante. Hugh Jackman tá excelente. Jack Gyllenhaal... Diz que ele pode ser indicado ao Oscar, né, o Hugh Jackman. E o Jake Gyllenhaal, que por coincidência também tá no Zodíaco, também tá excelente como um policial nesse filme. Enfim... Repeteco de personagem, quase? Não. Esse acho que ele conseguiu mais profundidade, porque lá na verdade ele não era bem um policial, ele era um repórter. Que acompanhava toda a situação. Investiga, mas ele não tinha todo o know-how. Aqui ele é um policial com o know-how, e você vê como ele vai sendo sugado para um caso que aparentemente no início ele até enxergou como fácil, e depois a coisa começa a complicar. E isso que torna o filme interessante. Fiquei interessado nisso aí, apesar da crítica ter ficado dividida, né? Mas legal. E aí, qual o próximo da sua lista? E o último, mas não menos importante, a obra-prima do Alfonso Cuarón, Gravidade. Gravidade foi um filme que eu sei a opinião dos outros dois aqui da mesa, sei de algumas críticas e alguns comentários a respeito do filme, mas ele é um filme que me impressionou tecnicamente, o que o Cuarón conseguiu fazer naquele filme, a ponto de um jornalista mexicano perguntar, acho que foi mexicano, não tenho certeza, perguntar pra ele como é que era filmar no espaço. Sim. Isso é fato. Sério isso? Exato. O rapaz perguntou pra ele. Dessa eu não sabia. E, enfim... Isso demonstra o grau de técnica que foi envolvido nesse filme. E fora isso, bom, eu adoro Sandra Bullock desde A Rede, e eu acho que nessa filme... Ela tem cada vez feito melhores filmes. Ela tá experimentando, né? É o Oscar também, que tá pesando no bolso dela ali, né? Eu acho difícil. Eu não assisti The Blue Jasmine, mas todo mundo tá falando que a Kate Blanchett vai levar essa fácil. Mas... eu acho que ela tá muito bem no filme, tem cenas inspiradíssimas no meio do filme. Tem... É, a única cena que não é muito inspirada é aquela que dá o reaparecimento do George Clooney. Nossa, né? Spoiler! Você colocar um banner depois quando ele falar. Exato. Mas ainda assim, eu... Ah, mas não, esse spoiler não é tão grande assim, vai. Não, imagina. Enfim. São cenas belíssimas, momentos belíssimos do filme. Eu acho que é um dos filmes que vai figurar com certeza em várias premiações, pelo menos indicado, e vai merecer, vai fazer por merecer. E só pra não fugir ao tópico de melhores, eu coloquei algumas... Eram 3, agora ele tá com o dedo aumentando. Eu que comecei com a ideia de 3, mas eu... Menções honrosas, é isso? A ideia do menções honrosas pra facilitar um pouquinho. Mas quantas menções honrosas? São só 3. Só 3, então são 6, é uma lista de 6, não 3. Vamos lá, menções horrorosas. Semântica, Sérgio. E um, na verdade, a culpa é sua, Carlos, porque você insistiu tanto que eu assistisse O Azul é a Cor Mais Quente. Que entrou pro seu menções honrosas. Entrou como menção honrosa, porque também foi um outro filme que... Eu acho um filme que, apesar de todos os comentários com relação ao grafismo sexual em específico, ele é muito sensível na forma como ele abrange a passagem, não diria a maioridade, mas... A forma como aquela personagem tá crescendo dentro do mundo dela, como é que ela tá enxergando as coisas, como é que ela tá aprendendo. Ponto negativo. Que não entrou pro top 3, entrou pro menção honrosa, né? Eu tenho um pequeno problema, talvez, com o final do filme. Final do filme. Nada que estrague o filme, mas eu acho que ele podia ter parado um pouquinho antes. Tem uma cena específica que eu achei que era o momento de fechar. E como eu falei, esse grafismo que na verdade eu não achei gratuito, mas eu reconheço que podia, assim, em alguns pontos ter cortado um pouquinho mais as cenas de Torre do Amor Febril. Torre do Amor Febril. Pra quem não sabe, não é aquelas, quando eu falei que faltou sexo explícito, esse filme na verdade é o que não falta, tá? Na verdade ele trouxe o plano inteiro. É. Mas, e além disso, os outros dois são Antes da Meia-Noite, que veio fechar a trilogia da Celine e do Jesse. A trilogia Manhã, Tarde e Noite. Manhã, Tarde e Noite. Antes do amanhecer, antes do pôr do sol e agora antes da meia-noite. É bom. Mas é um filme muito interessante que inclusive já está disponível na Netflix, pra quem tem. E, de novo, é fantástico ver a forma como esses dois atores, a cumplicidade que eles têm e a forma como eles conseguem entregar aqueles personagens. Esse se passa onde? Esse é na Grécia. Eles estão em férias, já se passaram de novo 9 anos. Eles já têm gêmeas. É de 9 anos? 9 anos. O primeiro se passa... É, exatamente. Se passa 9 anos, eles se encontram em Paris. E agora mais 9 anos, eles já são juntos, mas estão em férias na Grécia. O primeiro filme se passa em... Viena. Uhum, uma cidade muito bonita, por sinal, que eu visitei há pouco tempo. Ah, mas... meu Deus do céu. Continuando... Ah. Com amor. E por último, só pra não deixar de colocar nenhum blockbuster na história, pra ninguém parecer, ninguém achar que eu sou daqueles que só vai na reserva cultural, é Star Trek Além da Escuridão. Durante muito tempo figurou como um dos grandes filmes do ano pra mim. Ainda tem um lugar no seu coração. Exato. Junto com Pacific Rim e Man of Steel, mas a gente tá falando só de três a mais, então não vamos esquecer isso, de dois. Exatamente. Enfim, essa foi a minha lista, Carlos. Ai, que legal, que legal. E o Sérgio? Vamos ver quais são os três melhores do Sérgio. Vamos lá. E as menções honrosas, deve ser uns 50 filmes. Não. A gente acaba ainda hoje, gente, calma. É, esse ano eu não fui tanto ao cinema quanto eu gostaria, mas muito estudo. Uhum. Tá acabando. Vamos lá. É, os meus três eu acho que eu vou ficar num lugar comum mesmo, porque os meus três... Fez na ordem no papelzinho, 3, 2, 1, ao contrário. Ordem de preferência. Mas por favor, que ele levou pra fazer é minha vez? É minha vez? Deixa eu. É, então, vamos lá. Os meus três estão num lugar comum, são blockbusters, mas que eu achei que cabiam aqui nesse momento. Uhum. É, foram os que eu assisti, né? Não foram muitos esse ano. Vamos lá. É, meu Malvado Favorito 2. Que é fantástico. Dei muita risada. Os Minions, eu acho que, assim, por muito tempo são os personagens que... É, depois de Monstros S.A. com a Boo, eu acho que os Minions no universo infantil, no cinema, é assim, a nova descoberta. Eles são muito bons, eles fazem da risada, são inocentes, né? Uhum. E são personagens que todo mundo gosta, desde criancinha até idosos. Então, meu Malvado Favorito 2 esse ano, com certeza... E era no McLanche Feliz. Importante. Não é qualquer coisa. Exatamente. Que chega quando chega no McLanche Feliz, quer dizer que tá bom. Vamos falar de gordice agora também. Não. Segundo, Man of Steel. Homem de Aço. Homem de Aço. É, nome em português. Muito bom. Homem de Ferro, não confunda. Tá? É outro minério. É aço, não é ferro. E é quen. Então, vamos ficar no Man of Steel, que tá bom. Então. Homem de Aço foi muito bom, a maneira como eles recontaram a história do Super-Homem, eu acho que foi fantástico. Os primeiros 20 minutos do filme que se passa em Krypton, eu... Acho que um pouco mais até. Um pouco mais. Minutos, talvez, será? Né? Eu não sei. Eu acho que não chega a 30 minutos. Eu acho que é uns 20, 25 minutos. É. Muito bom, recontar a história, refazer o universo de Krypton, muito legal. E eu, com certeza, duas cenas que eu acho que entram para a história do cinema, que acho que eu posso citar, não é spoilers daqui, né? Todo mundo sabe que o Jonathan morre. Morre em todo lugar. Mas não vai falar como ele morre. Exatamente, não, vou falar como ele morre. Mas a morte do Jonathan nesse filme eu achei que foi fantástica. Porque pode matar ele de várias maneiras, né? Exatamente. É verdade. Portanto, ele morrer. Quem foi queimado? Olha o Juliano contando como ele morre. Enfim, mas foi muito bom. E também aquela cena em quando o Clark sai lá, que a mulher tá lá discutindo com os pais, né? Devido a ele ter salvo o ônibus com as crianças. E aí, na hora em que o pai dele que ele pergunta, né, o que você acha que eu deveria ter feito? Eu deveria ter deixado todos eles morrerem? Putz, aquela cena, esse diálogo é muito bom. E pra mim, o filme desse... Tem outro, sem querer te cortar, mas tem um outro também que eu acho interessante, que esse foi tirado diretamente de uma HQ, por isso que me chamou a atenção. Tem um determinado momento que ele fala pro Clark que ele tá todo preocupado, o pai, enfim, tá conversando com ele, e ele vira pra ele quando ele fica com medo do que ele é, ele fala, você é a resposta pra pergunta, nós estamos sozinhos, né? No universo, ou alguma coisa assim. Então, que também veio direto de uma das HQs mais famosas. Né? E, com certeza, o filme do ano pra mim foi Star Trek Além da Escuridão. Muito bom. Diversão na medida certa, piadas muito bem colocadas, filme, enfim, visualmente muito bom. Então, com certeza, Star Trek pra mim é o filme do ano. J.J. Abrams, Rules. Rules. Precisava ter se entregado a Lava Negra da Força, né? Filme que poderia se chamar A Ira de Khan. Também, sem spoilers. Não, mas então, mas você viu que o mal do filme foi exatamente ele a falta de spoiler. Que ele achou que exagerou demais em segurar as informações, né? Aliás, e o Khan, que se diga, é o arroz de festa do ano, né? Benedict Cumberbatch tá em tudo que é possível. Exato. Mas até, até em fracassos, é. Mas também ele merece, que é um cara bom. Uhum. Acho que merece ser festejado, porque é um cara bom. E J.J. Abrams, né, que esse ano ganhou aí, dirigiu simplesmente as duas, vai dirigir, né, as duas maiores franquias do cinema em termos de ficção científica, que é Star Trek e Star Wars. Star Trek, acho que ele se desligou, né? Ele não vai participar do terceiro. Não, ele só como produtor. Acho que como ele produtor, vai ficar como produtor. Produtor, né? Se não brigar, se não expulsarem ele. Mas mesmo assim, é o cara. Ele vai fazer a trilogia do Chewbacca agora, é isso? Não, tá bom. Ah. Ewoks. E vamos lá, para as minhas menções honrosas, é um filme que eu curti muito, achei muito interessante, não é, visualmente também, Elysium, que Matt Damon está muito bem. Wagner Moura conquistou, eu acho que ele ficou muito bem, o cara estava muito tranquilo no meio de Hollywood, e Alice Braga também muito bem. Então, Elysium entra como menção honrosa. Matt Damon cata ela? Cata, claro. Não, na verdade, eles eram namoradinhos de infância. Namoradinhos de infância. É diferente, isso, na verdade, é uma coisa de... Romântico. Você assistiu? Assisti. O Hobbit, que eu acho que Desolação de Smaug. Assim, apesar de termos aqui uma... apesar de termos aqui na mesa uma divergência em termos de O Hobbit, eu ainda acho que aquela sequência dos barris no rio vale o ingresso. É muito boa. Mais ou menos. Não, é muito boa. Não, a cena é fantástica. É muito fantástica. E, com certeza, Jogos Vorazes, que foi um filme, um livro que eu li este ano, o Em Chamas. E, putz, eu curti muito o livro, acho os livros fantásticos. E o filme veio pra coroar. Claro, não dá para colocar tudo que está no... todos os detalhes do livro no filme, mas, sem dúvida, Jogos Vorazes é bacana. Talvez um pouco decepcionante, não entrou lá no top 3. Enfim, não entrou no top 3 porque eu acho que o final poderia ter sido um pouquinho diferente. O topo da árvore. Eu acho que o filme podia ter feito um Cooperzinho de leve, tinha umas gordurinhas daqui e dali, com um pouco grande. Bom, não li o livro, mas gostei bastante. Tá, então você, agora é minha vez, né? Minha vez, melhores filmes, né? Eu sou um pouquinho diferente de vocês, né? Eu já começo com um filme que quase ninguém assistiu, na verdade. A Caça, um filme dinamarquês, né? Do Thomas Vinterberg. O Thomas Vinterberg era um cara lá que lá nos anos 90 era namoradinho do Lars von Trier, criaram o Dogma 97 lá, criaram tudo... 95, né? Ah, sei lá, é uma lista maluca lá, que o cara que tinha que gravar com uma câmera normal, não podia cortar, não podia ter música editada, não podia editar, não podia ter nada, né? O filme tinha que ser, tipo, naturalista, né? E aí, claro, ele abandonou, assim como o Lars von Trier, toda essa ideal, e cada um foi pro seu canto, mas ele é famoso por Festa de Família, que tem esses ideais, né? Uhum. Que é um filme que o que marcou ele, né? Depois ele fez outras coisas que foram importantes, mas ele, a salvação dele agora é A Caça, que tá indicado ao Globo de Ouro, e provavelmente vai ser indicado ao Oscar também, que tem o Mads Mikkelsen, que fez o vilão do Cassino Royale. Uhum. Né? Você assistiu esse filme? Assistiu. A Caça? Cassino Royale? Ah, não. A Caça. A Caça não, não. Assistir. Eu sei que tem, é que esse cara tá em alta agora, todo mundo elogiando muito. Por causa da Caça, é. É um filme que deixou... Mikkelsen. E me deixou muito, muito nervoso o filme. Eu comecei a assistir. O começo dele é um pouquinho lento, irritante. Chegou um momento que eu fiquei com... Ele vai guardando todo o ódio, assim, pra quem tá assistindo. Aí chega um momento que você estoura. Eu estourei. Até quase perdi a garganta na hora. Comecei a gritar. Sério. Levantei. Quase quebrei tudo. De tão nervoso que eu fiquei irritado com o filme. Porque o filme é revoltante. É muito revoltante. Faz você perder a fé na humanidade, o filme. De uma maneira cruel. Esse é o filme que a sua amiga do teatro perguntou sobre se maltrata dos animais? Isso, exatamente. É porque chama Caça, imagina-se que maltrate dos animais. Não necessariamente. O filme não se passa durante o período mas de caça. Mas bem pra gente também, dependendo de quem tá sendo não, maltratado. Não, ela no qualquer lugar. Inclusive, mas tem uma cena de maltrato dos animais, mas é uma cena muito importante que revolta também. Mas não no sentido assim, tipo, nossa, coitadinho do animal. É uma outra coisa. Tá. O filme fala sobre pessoas, não sobre animais. Apesar de chamar A Caça, né? E meu segundo filme, O Som ao Redor, né? Um filme brasileiro aí, ninguém fala de filme brasileiro, mas tem filmes brasileiros muito bons, não, né? Eu até comentei com você, esse é um filme que eu queria ter assistido e não consegui assistir até agora. É um filme diferente, né? O brasileiro está acostumado muito no cinema à estética e cosmética da fome, né? Vamos falar sobre Tropa de Elite, Favela, Cidade de Deus, Favela. E hoje em dia, né, tá na moda a comedinha besta, feita de Zorra Total, né? E tá bem na moda. Mas esse foge, né, completamente. É um filme de Pernambuco, um filme pernambucano, né? Os atores todos se passam em Recife, eles têm sotaque muito forte, né? O filme é um pouco longo, mas ele conta ele tem um viés político muito forte, apesar de não falar de política, porque é muito legal. Né? Então O Som ao Redor é a estreia do Kleber Mendonça Filho aí no cinema, e o filme não vai ser indicado ao Oscar, né? Não acabou não entrando na não passou na... Quer dizer, ele foi indicado pelo Brasil. Foi indicado pelo Brasil, porque sem lobby não vai chegar a lugar nenhum, né? Essa é a verdade. Quatrilho chegou porque eu fiz o Luiz Barreto lá, fez lobby, por aí. Vamos combinar que... Não tinha ninguém por trás, né? Mas ó, veja só, O Som ao Redor ganhou 14 prêmios ao redor do mundo. Então não é qualquer coisa. O Som ao Redor. É. É. Não, não, é, você não, falou ao redor. Ao redor, né? Ao redor do mundo. porque é O Som ao Redor, né? Exatamente. É. E ele honra o título também, que é bem legal, muito interessante. É, vai tocar. E eu coloquei aqui, mas eu já tô mudando de ideia, já que o Juliano colocou, já falou. Não, pode elogiar mais que merece. Ah, não, eu vou mudar. Eu vou colocar mais um filme diferente. Eu vou colocar o francês, O Estranho no Lago também, no meu top, no topo da árvore, né, no meu top 3. Nossa. E aí... Tem a musiquinha do Trapalhões? É, tem que colocar, né? É um filme muito legal, o diretor, o Alain Guiraudet, como é que fala o nome dele? É o Alain G. Ele ganhou o prêmio em Cannes, né, naquela mostra paralela que tem, melhor diretor, o filme ganhou também melhor filme GLBT, um negócio assim, um prêmio gay que tem de filmes com temática GLBT. Essa sigla, ela só aumenta, cada ano tem uma letra nova. Então... Exatamente. Sim. E ganhou o prêmio honroso também como melhor filme. O diretor, o gay lá e o coisa. O filme é. Eu só coloquei ele agora no top 3 pra contrariar o dos piores lá. Porque esse sim faz uma investigação sobre a sexualidade, ao contrário do outro, que as pessoas falam que faz, mas não faz nada. Tá? É bom. Tá. Então temos uma divergência grande aqui. Temos uma divergência. Então eu vou colocar também como honroso aqui, prêmio honroso, Homem de Ferro 3. Contra azul. Por causa da cor azul. Azul, né? Tudo, quando o pessoal canta aquela musiquinha, sabe? Tá tudo azul, é porque tá usando droga, né? Sabe? Tu pode perceber que toda música assim, que é meio brega, que fala assim, tá tudo azul, é porque o negócio é droga que tá envolvido. Mas que é quente, né? É quente? É quente, né? Na cova, né? Vamos às suas menções. As menções honrosas. Eu vou contrariar... Eu tô adiantando coisa aqui. Exato. Homem de Ferro 3. Eu gostei muito do filme. Não porque o filme é incrível, não sei o que lá, mas porque ele teve... cara de pau de mudar algumas coisas. E eu acho que essa cara de pau é válida pra Hollywood. Porque falta tanta originalidade, né? De repente, quando você assiste e o bagulho faz... O filme contraria o básico. Como é que é uma palavra boa pra isso? Contraria o básico? Não, ele é... Contra a maré. Sei lá, vamos colocar que é contra a maré, vai. Né? O fato do... Quem não assistiu, né? Mas é o mandarim, tem a ver com o mandarim, tá? Eu gostei muito, achei muito corajoso do roteiro, achei muito legal. Eu gostei. Exatamente, o filme tem problemas. E a Pepper também é corajosa. Ah, mas aí você tá pegando um detalhe. Você não tem. Eu tô dando uma menção honrosa exatamente pelo fato dele ter coragem de fazer uma. O que você achou do Semana Armadura Week? Fashion Week. Mas aí você tá falando de outra coisa. Eu tô falando. 35 armaduras. Uma é pra tomar café, a outra é pra você fazer uma visita pra vovó. Você tem. Mas eu tô falando de uma outra, uma coisa, você tá falando de outra. Eu estou me adiantando, na verdade. Eu tô vendo que você tá se adiantando. E a outra menção rosa. Ou seja, já descobrimos alguma coisa aqui que um não gosta, né? Então a outra menção rosa vai ser Star Trek, Além da Escuridão, como o Sérgio falou, porque eu gostei muito do filme também. Acho que é uma franquia que deu certo desde o começo. É porque, assim, tem gente que assiste e fala, é Sessão da Tarde, mas ele tem uma... Ele conseguiu pegar todos os elementos que tem na série em si, né? Em toda a semântica que tem, que existe. E esse foi corajoso. E esse teve uma ideia interessante pra fazer uma virada. Pra criar primeiro, um universo. Exatamente. Pra sedimentar esse universo de uma forma diferente. Ele trouxe... Vamos renovar, né? É novo, mas mas respeitando o antigo. E conseguiu respeitar e mesmo e continua sendo fresh. Fresco. Me desculpem os trackers que estiverem ouvindo, mas eu sinceramente não dava a menor atenção pra ir pro Star Trek antes. Sabe? Não, Ira de Khan, filme que eu me lembro do bichinho entrando na orelha de alguém, só quando eu era pequeno. E esse, na verdade, me fez. Eu fiquei interessado naquele universo. Esse é um universo interessante. Você não tem ursos que fazem... Não tem essas coisas. Você não tem monstrinhos verdes que falam ao contrário. Essas coisas a gente deixa pra outra... Outra franquia, né, Juliano? Star Trek ficou uma coisa interessante. Só de colocar a Zoe Saldana falando... Como é que é a língua que ela fala? Klingon. De novo, não foi, né? Incrível. Muito bom. Sheldon sabe Klingon. Mas é só isso daí. Só... Sheldon sabe Klingon. Na verdade, todos eles sabem Klingon. Todo mundo, você também sabe? Não, eu não sei. Eu também não sei. Nem eu fico aprendido. Nem eu fico. O que é mais interessante? Exatamente. É a língua do momento. Exatamente. Então agora nós vamos para... Vamos chamar de piores. A gente tomou a liberdade de não escrachar a maré nesse caso. Não escrachar completamente. Exatamente. A gente sabe que tem certos filmes que as pessoas podem gostar por N fatores, e não é porque a gente não gostou de alguma coisa que esse filme vai ser ruim. Quer dizer, alguns são, tipo Homem de Ferro. Mas não é por causa disso que ele vai ser ruim. Então, a ideia é simplesmente falar o que foi decepção. O que a gente esperava mais, pelo menos, do filme e ele não... Vamos lá, Juliano. Comece. Comigo? Tá. Vamos lá, Juliano. Então vamos lá. E o podcast que ia ter 15 minutos, agora já passou dos 28. Mas é bom, quer dizer que o assunto... Bom, eu vou começar com de cara o mais interessante pra tirar de vez. Pra tirar de vez. A decepção. A desolação do Hobbit de Smaug. Ou, enfim, nossa, a ordem que for o nome do filme. Ficou desolado. Por quê? Cara, Hobbit... O primeiro Hobbit já não conseguiu... E eu sei que é até injusto você comparar com O Senhor dos Anéis, com a primeira trilogia. Mas o primeiro Hobbit já teve alguns problemas. Porque eu sei que eu tô repetindo alguma coisa que alguém já deve ter lido em algum lugar, porque todo mundo tá falando isso, mas é a melhor metáfora. Quando o Bilbo fala no primeiro filme que ele tá cansado, que é como se ele fosse pouca manteiga espalhado por um pão muito grande... Parece que foi isso que o Peter Jackson fez com o Hobbit. Ele tinha pouca manteiga, história, e ele quis espalhar por muita coisa. Ele quis estender demais. E aí, o filme acaba ficando... Primeiro já tinha um pouco de ser cansativo, mas esse segundo bate todos os recordes. E, de novo, eu não acho que seja um filme ruim. eu me diverti. Eu, como fã da trilogia do Anel e do Tolkien, eu me diverti. Mas eu vi muitas repetições de coisas que a gente já tinha feito nos outros filmes. Eu vi certas incoerências com o que a gente espera de anões e de elfas, por exemplo. Amei a Tauriel, mas eu achei que ela não foi bem empregada em certos pontos. E de novo, se alongou demais. Acabou ficando um filme que, principalmente, o dragão tá fantástico. Fantástico, é o melhor dragão que já foi feito pro cinema, não tenho dúvidas disso. Mas, gente, tem uma hora que eles estavam conversando tanto que eu tava pensando nas minhas cachorras em casa, se elas estavam bem, se... Porque, meu... Há um ponto pra gente começar a atacar. Eu sei. E de novo, certas escolhas que não... Sei lá, não me passaram. É que assim, é muito material que o cara criou, né? Quem passou antes foi o Guilherme Del Toro, que fez um outro filme. E aí ele teve que entrar de gaiato. Mas e pensa aí... comigo, você não chegou num ponto desse filme? Eu, pelo menos, me peguei pensando nisso. Por que que o Guilherme Del Toro não continua no projeto? Porque seria uma cabeça nova. De repente... O problema do Peter Jackson tenha sido exatamente... Por ter dirigido a primeira trilogia. E nos outros todos, eu tive liberdade, mas eu consegui enxugar onde era necessário. Eu consegui fazer... Eu tinha um planejamento. Nesse, me parece que ele simplesmente... Ele não sabe mais cortar. Tudo que ele filma, parece que ele quer colocar no filme. E se não sai nesse, sai na versão estendida. Então, eu acho que tá faltando um pouco disso. Uma coisa... Um exemplo que, pra mim, é claro nesse filme. O Beorn. Visualmente falando, demais. Ficou muito legal? Ficou, pra quem viu. Agora, o que ele acrescenta no filme? Na história. Ele é um Tom Bombadil? Que não foi cortado. É exatamente isso. Nos primeiros, eles cortaram porque não era necessário. Não ia fazer nada. Colocaram ele nesse filme. De repente, ele até aparece no próximo filme, então era uma introdução, mas ficou bobo. Tipo, entrem na minha casa, vejam minhas ovelhas e saiam correndo pra esse outro lado. Enfim. Já me alonguei demais. Então... O Hobbit é a minha primeira decepção. A segunda decepção eu já falei também um pouquinho antes, que é o Homem de Ferro 3. O que o Carlos achou corajoso, eu achei, de certa forma, desrespeitoso com o personagem. Eu acho que... Eu gosto que as pessoas ousem, mas é preciso ter um certo cuidado com alguns personagens. E o que foi feito com o Mandarim, que é... O Homem de Ferro já não tem grandes inimigos. E você pega os únicos que realmente prestam e dão uma destruída. Mas e não destruíram? Você vai ver que vai ter o curta-metragem agora, que ele continua existindo da forma que você sempre quis? Então, quer dizer, percebi meu erro, vou dar um jeito de arrumar. Porque é isso que eles estão fazendo. Eles você não acha? Nada, não acho. Nem a pau. Desde quando todo mundo eles que assiste tinham na cabeça, termina eles assim, com... ó. Tivemos um super plano, espera chegar no final, que eles vão falar, olha que coisa legal. E depois não. Não foi. Pelo menos pra mim não rolou. E a armadura Fashion Week não foi legal. Os outros filmes tinham três armaduras e era divertido. Agora, tipo, a armadura Igor? Tipo, a armadura que veio da Rússia pra visitar você? Não sei. A armadura corcunda, a armadura que... Sei lá. Não sei. Mais um pouco é que nem a Barbie. Uma que... Skatista, a que daqui a pouco mandar o carro pro Ben. Ah, mas o filme pronto. Foi bem dirigido. Tinha uns ângulos de câmera, uma fotografia bem bacana. Se fosse uma coisa original, perfeito, mas era baseado em algo. Eu acho que foi aí que pecou um pouco. Ah, entendi. E outra coisa também, na verdade, que me deixou um pouquinho chateado com ele. Você criou um universo todo da Marvel, certo? Você batalhou pra fazer aquilo dos Vingadores. Não vamos perder isso no próximo filme. O filme seguinte, todo mundo tava esperando, nem que fosse mencionado, tipo, o Homem de Ferro tá se ferrando aqui, o Capitão América. Ele tá numa missão com a SHIELD. E depois aparece em algum outro lugar, usa pra série, fala no filme do Capitão América o que aconteceu. Agora, tipo, o que aconteceu? Ele tava de férias, o Thor tava curtindo Asgard com a namoradinha dele, o Hulk resolveu, sei lá, vou viver no Brasil por um tempo, encontrar o Edward Norton e brincar de capoeira na favela. Uhum. Não sei, sabe, algum comentário. O arqueiro, cadê o Gavião Arqueiro? Não tá, não tem. E a Viúva Negra? Ele tava no motel. Você me entende, cara, você me entende. Enfim, então foi uma decepção também, sim, de certa forma. Ficou meio desconexo essa relação, né? Eu acho que faltou algo. E por último, o que é as dois? Não vou falar nada. Assistam. Eu não assisti, poxa, eu gostei do Gibi tanto. E é legal, cara, mas sabe, depois do que o Matthew Vaughn fez com o primeiro filme... O quê? O que ele fez, ele conseguiu pegar aquele material e transformar num filme realmente interessante. Esse banalizou, é repetir as mesmas cenas, tem uma cena gross total de defecação extrema, que não tem graça nenhuma, é feia simplesmente. Não não sei. Não curti. Eu sei porquê, mas é difícil. Se eu começar a falar que eu vou começar... É como quando a gente falava mal de Heroes, sabe? Você começava no minuto 1 do episódio e terminava no minuto 43. Mas tudo isso não é culpa do Jim Carrey? Não. Ele até que entrega o personagem dele de acordo com a HQ. Mas a Chloe Moretz, por exemplo, ela é ótima atriz, mas ela já tá um pouco mais velha. No primeiro você tinha aquele choque de ver aquela menininha fazendo essas coisas. Agora já não sei. Não tem choque. Eu não sei. Eu achei que algumas coisas que são gratuitas, de certa forma que o Jim Carrey falou, por mais que tenha sido meio que antiético e fora do momento certo, faz um certo sentido. Ficou uma coisa assim meio gratuita. Não tava mais se prestando algo como era no primeiro. Aquela coisa de como, o que é o super-herói? O que é ser um super-herói? É possível isso no mundo? Como que seria se tivesse... Sabe, escapou isso. Coitado do Jim Carrey, né? Um dia ele teve uma carreira, né? Mas ele vai fazer agora Nossa. O mais idiota e mais besta. Não, como é que é Debbie Lloyd. Ou seja, a gente já entende. Já como eu disse, ele um dia ele teve carreira, né? Pra ele voltar pro Debbie Lloyd. Aí ele precisa passar por um novo show de Truman. Nossa, não vai, eu acho. Não vai. Show de Truman é legal. Mas se ele não foi indicado ao Oscar pelo show de Truman lá, quando ele tava no auge, agora ele nunca mais vai ser indicado pra nada. Ninguém tá nem aí pra ele. Qual que é o outro filme dele em que ele faz um... Hotel Majestic. Majestic. Não, que ele faz comediante. É o Mundo de Andy. Mas e tem o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que é... Um ótimo filme dele. Já me prolonguei demais até. E minha última decepção, só pra citar por nome, porque eu não vou falar nada, é Wolverine Imortal. Sérgio? Eu vou começar, já que você falou de Wolverine, eu vou começar por ele, que ele é o top 1 da minha lista das decepções desse ano. Uhum. Achei que o filme parece que foi feito a toque de caixa, uma história muito rasa. Toque de garras, né? Pô, eu não li o gibi, eu tenho o gibi, eu não li até o hoje. O gibi é bom. É isso que irrita. Mas a história é boa. A história tá a mesma, quase? Tem alguns detalhes iguais? Mas, eles tomam todas as liberdades que não eram necessárias. Guilherme, minha vez de falar. Vamos lá. Wolverine, não achei legal. Achei que foi feito muito rápido. Os efeitos toscos. Cenas muito... Parece mal coreografadas, até... De tão amadoras que parece, principalmente naquela luta no momento lá que tá todos os... O Neo contra a gente Smith, né? Exatamente. Muito, sabe, muito mais o mesmo. E a história é muito rasa, eu achei a história muito fraca, muito... Não funcionou. Não. O outro é o Guerra Mundial Z. Essa história de é um cara que salva um mundo, que tem uma ideia brilhante. É o Brad Pitt, né? Tá bom que ele é casado com a maravilhosa da Angelina Jolie, mas não funcionou também. Muito ruim. Não fala. Eu não sei. O Guerra Mundial Z entra no mesmo esquema do Homem de Ferro 3, eu acho. Porque o Homem de Ferro 3 eu gostei exatamente de uma coisa que você acha desrespeitoso, mas o Guerra Mundial Z, ele tem um final que é sensacional. Eu gostei. Exatamente, pelo mesmo esquema. Talvez o final dele realmente seja legal, porque é diferente do que... Então, mas é que... Do que a gente tá acostumado a ver em filmes de zumbis, em filmes de desastres. Não é só isso, é o bastidor do negócio que é legal. Tiveram que rever todo o roteiro por causa do final. Que ia custar mais 100 milhões, aí eles falaram, não vai dar pra gravar esse final, né? O diretor chegou a se desligar? Não chegou a se desligar, mas teve briga com o estúdio mais, porque tava tudo atrasado, tava tudo estourado, o orçamento. E é verdade, tudo que você ouvia durante o... quando o filme estava sendo feito ainda, você esperava que ia ser uma bomba. Quando um filme tem um final refeito, a gente sabe que o filme vai ser uma porcaria, mas esse não. Chegou no final, você falou, a melhor cena tá exatamente na cena que foi refeita. Mas você percebe final que tem uma mudança de tom. Mas essa mudança ficou boa, funcionou. Mas aí é que tá, o desenrolar até lá, gente... Entendi. Não é muito bom, entendeu? Você... Tá certo, vai, o final é legal. Mas até chegar lá, nossa, é um saco. Ok. Aceito. Tá bom, a gente aceita. A gente respeita. E o Cavaleiro Solitário, que infelizmente poderia ter sido um filme muito legal. Nem vi. Eu também não vi. Assistiu? Eu assisti. Poderia ter sido muito legal. Ele até diverte, mas é uma daquelas sessões da tarde bem fraquinha. Porque o... Porque o Johnny Depp tá muito Jack Sparrow nesse filme. Tá muito Jack Sparrow. Então parece que foi pego um personagem e colocado no outro filme, entendeu? Então é decepcionante. Poderiam ter aproveitado. Eu não li os HQs, mas só li alguma coisa por cima. HQ do quê? Do Cavaleiro Solitário. Tem HQ do Cavaleiro Solitário? Tem. Não, o Cavaleiro Solitário é baseado numa série. Não, se não me engano, tinha sim. Tinha HQ. Tinha Lone Ranger. Dele. Tem, sim. Ah, Lone Ranger. Tinha sim. É o Zorro Falso. Mas. Mas é assim. É muito, muito mais o mesmo do Johnny Depp. Que muito cara de muito, né? É como seria o nosso amigo. Jim Carrey. Liar. Não, ele ainda tem salvação ainda, o Johnny Depp. É igual falar do Johnny Depp. Igual falar, o Johnny Depp já fez um filme tão bom, um filme igual a esse Cavaleiro Solitário, mas melhor. Que era o Rango. Sim. Falaram que é a mesma coisa, diz que é a mesma coisa. Ele é um bom ator. Eu acho que tem duas coisas. Né? Talvez ele esteja escolhendo coisas que não assim, projetos que ele deveria deixar passar um pouco. E as pessoas também estão indo atrás dele pelas. Eles querem as mesmas coisas. Exatamente. É porque assim, o Jack Sparrow com certeza o personagem. Ele precisa ir pro Japão e mandar o Tim Burton ficar um tempo em outro canto. Não, por um tempo só, sabe? Não é que eles não fizeram coisas boas, fizeram. Mas eu acho que é porque fica demais. Acaba se repetindo, né? Acaba se repetindo. E na verdade, assim, você vai pra ver um outro personagem, uma outra coisa, e você acaba vendo por si, esse é o Jack Sparrow. Só que ao invés de estar no navio, tá em cima de um trem. Mas não acabou ainda, tem mais personagem bizarro do Johnny Depp. Ele vai ser o Lobo Mau no musical do coisa que eu falei com a Meryl Streep. A Meryl Streep vai ser a bruxa, ele vai ser o Lobo Mau. Que ela mate o Lobo. Enfim, no começo, essas foram as minhas três decepções. Suas três decepções? Ah, já foi? Já? Então agora sou eu? Você, cara. Minhas decepções, né? Vamos lá. Minhas decepções. Eu prometo que eu não vou falar nada, deixa eu só você falar. Olha isso, vamos lá. Thor 3. Decepção. Thor 3? Calma. Você já tá antecipando? Calma. Foi decepcionante, Thor 3. Dois? Ah, é, 2, né? Verdade, é o 2. Ah, enfim. Você já tá com medo do terceiro. Eu gosto muito do primeiro filme, né? Eu gosto mesmo do primeiro filme. Eu também gosto. Acho bacana. Faltou. Não é que, sei lá, eu não sei, conheço muito a mitologia do Thor, mas pra mim ele é um cara que era médico na Terra e de repente descobre que é um deus poderoso. Talvez fosse um. Afastaram um pouco talvez disso, fosse né? Melhor, talvez fosse mais interessante. Sim. Primeiro, porque sabe o que acontece? Eu acho que a Jane fica muito fraca em relação a tudo isso. A Jane fica assim meio que sobrevoando tudo, como se fosse uma pérola que, tipo, e aí? O cara tá apaixonado por ela exatamente por quê? Só porque no primeiro filme ela mostra que gosta do mundo, que gosta do planeta Terra. Esse é o problema com o primeiro filme. Então, eles não souberam desenvolver E aí eu tenho um sério problema com um filme com muito efeito especial. É, muito CGI. Uhum. E Thor 3 é tipo muito. Isso porque eu tinha adorado a terra dele no primeiro filme. Eu falei muito melhor do que Oa, né? Asgard ficou muito melhor que Oa. Só que aí o problema é que o filme inteiro se passa praticamente em Asgard e fica lá aquele monte de efeito especial que não acaba mais. E tudo câmera aberta, muito aberto. E corta pra lá e corta pra cá e corta pra lá e corta pra cá. Aí o Alan Taylor, né? Todo mundo falando tanto. Ah, é um bom diretor que fez Game of Thrones. Não assisti Game of Thrones ainda, esperava coisa melhor, então me decepcionei muito, porque até dormi no cinema, porque me dá sono o filme com CGI. Mas eu vou levantar uma Então, aí antes de você falar sua pergunta, só pra avisar, acho que o filme foi só uma ponte pro Guardiões da Galáxia, nada mais que isso. Uhum. Você não acha que isso aconteceu especificamente, não só com o Thor, mas ele sofreu muito com isso, essa coisa da 3Dtização do cinema? Porque você pega um filme que se fosse 2D, talvez eles não... Eles provavelmente colocariam esses efeitos, mas talvez com uma preocupação... Não seria uma coisa tão clara, tão colorida, pra não ficar saltando na sua cara, não ficar voando na sua cara, como eram os filmes alguns anos atrás. Agora tudo tem que ser 3D. O 3D é lindo, é maravilhoso, eu quero que o martelo do Thor bata na minha cabeça e volte na mão dele. E a coisa acaba ficando... Eu acho que isso cansa mais até, cara. Quando você coloca aquele óculos, ele fica pesando, porque você começa a ver. Eu sei, mas eu acho que pior do que o 3D, no caso, o que foi o problema do Thor, eu acho que é o Senhor dos Anéis. Porque se você parar pra pensar, o universo do Thor é muito mais parecido com o Senhor dos Anéis do que aquele monte de efeito especial. É. Pode ver os desenhos. Os desenhos da própria Marvel mostram uma Asgard muito mais Terra-média do que um monte de efeito especial. Uhum. Tipo arco-íris pra tudo quanto é lado. Não tem isso no desenho. Você vê terra, você vê muita terra. E no filme não tem muita terra, quase não tem terra. Não, a ponte, ela efetivamente tem relação com o arco-íris, mas poderiam mostrar mais... Menos a ponte e mais o resto do... Porque geograficamente você não entende muito Asgard. A parte que ocorre dentro do palácio daquela melhor situação é bem interessante. Bem melhor. Nossa, você não dorme tanto, né? Porque geograficamente você não consegue nem entender o tamanho do palácio, o tamanho de Asgard. Não dá pra saber os limites das coisas ali. Todo filme com Natalie Portman parte de 7. Por isso que a minha nota do Thor foi boa também. Ah, é? Tem que levar isso em conta. Mas, enfim. Tá bom. Então, a segunda decepção. A azul é a cor mais quente. Foi agora ficou quieto. Uma menção honrosa que o Juliano deu, né? Pra mim foi uma decepção. Pôster tão legal. Eu falei, puta, que da hora o filme, né? Ganhou prêmios, né? As atrizes ganharam juntos o prêmio lá em Cannes. Olha, não foi uma melhor atriz. Foi várias melhores atrizes, né? Uma dupla, né? Uhum. Só que aí eu fui assistir. Eu já tinha lido, assim, tipo, por cima que o filme poderia ser um pouquinho exploratório em relação às mulheres. Aí eu falei, ah, não deve ser tanto assim, né? Pelo amor de Deus. Quando eu fui ver, eu falei, meu Deus... 10 minutos de cena de sexo oral. Tudo bem, a mulher no cinema tem esse problema, né? As mulheres no cinema têm essa questão de que não gosta que faz. Que a mulher não pode ter prazer no cinema. Não é bem assim. Você viu que a Evan Rachel Wood brigou porque cortaram a cena dela com Shia LaBeouf, que ela recebe sexo oral e ela goza na boca dele. E cortaram essa cena no filme, no corte. Vai cortar o podcast depois, não sei se eu falo. Ai, desculpa. Mas é fato. Mas é fato. Mas não, eu tô mentindo alguma coisa? Não, tá vendo? O preconceito parte daí, ó. Não, velho. Eu vi que ele inclusive... A censura parte daí. Ela inclusive falou que no próprio filme tem outras cenas de violência aqui. Beleza. Violência pode exatamente. Agora, o cara chega ao orgasmo, tudo bem. Agora ela até citou aquele filme do... Não é Vincent Gallo, não? Como é que é o nome daquele que... Aquela atriz que você gosta do Big Love? Não, eu sei. Que ela namorava Brown Bunny. Brown Bunny. Que, acho que ela comentou sobre isso na notícia. Não lembro, não lembro. Porque mas naquela cena exatamente mostra o cara tendo um orgasmo. É isso. E beleza. É um cara que tá fazendo isso. É, mostrando o órgão genital, por sinal. E era a namorada dele. Era. Depois também. Não, terminou. Ela fica com todo mundo. Big Love. Tá bom. Como é que era o nome dela? Esqueci. Eu também escapou completo. Mas então, continuando. Então, o azul é a cor mais quente. Eu fiquei decepcionado porque ele faz exatamente o que eu achava. Chloe Sevigny. E aí, esse azul é a cor mais quente. Não honra o pôster. As fotografias acho pobre porque é muito documental. É tudo câmera seguindo uma menina pra lá e pra cá. E nada muito organizado. E a atriz, todo mundo falando, tanto a atriz faz caras e bocas, ficou olhando assim, olhando pra lá, olhando pra cá, e abre a boca e fecha a boca. E todo mundo, nossa, porque é muito inteligente o filme, porque ela mostra ela mastigando de boca aberta. Todos os filmes dele as pessoas comem de boca aberta. O que, que isso significa? Não sei. Falta de educação. Falta de educação. O que é interessante? Te aproxima da pessoa. Não, é uma marca do diretor mostrar as pessoas comendo de boca aberta. E aí daí? O Tarantino não mostra o pé da Uma Turma e todo mundo acha lindo? Ele tem fetiche por pés. Não, tudo bem. Mexa-se dedinho, mas, e é lindo. Mas aí não vamos comparar o Tarantino, tem um monte de outra referência. Exatamente, mas ó, mostrar um pé é uma coisa, agora mostrar alguém mastigando de boca aberta é outra. Eu posso fazer só uma observação? Eu discordo, pode continuar. Eu discordo. E aí o filme, todo mundo falando, não, é uma investigação sobre a juventude, uma investigação sobre a sexualidade, a descoberta da sexualidade, blá blá blá blá blá blá blá. Não vi amor entre as personagens pra mim não se ama. Vai pulando as cenas do nada, a outra começa a fazer analogia de ostra com órgão sexual feminino. É. E é meio tosco, tipo, acho que as mulheres, as lésbicas, não começam o amor pensando no órgão sexual uma da outra. Não sei, mas eu acho que não é assim. E o filme prega isso, prega que o sexo é mais importante ali pra começar uma relação, a descoberta, whatever. E aí, por isso que eu coloquei o Estranho no Lago como um dos melhores, porque na verdade Estranho no Lago faz exatamente o que esse deveria fazer, a investigação sobre a sexualidade. Aí sim, tem cena de sexo também? Tem, é explícito também, mas esse sim, é bem claro que estamos falando de sexo. Tanto que tem uma cena que o personagem pega e no Estranho no Lago que ele fala. Eu não tenho camisinha, pode fazer sem? Vamos fazer sem? Vamos. Tipo, e o cara sabe que o outro é um assassino. Nossa, é uma cena muito, muito importante. Agora, coisa que... E nesse não faz. Você mesmo falou que o final, pode ver que não tem organização nesse azul é a cor mais quente. Se tivesse organização, aquele final ia ser cortado. O cara gravou por gravar. A atriz tá dormindo no set de gravação. Vamos filmar ela dormindo. Ela tá comendo. Vamos gravar ela comendo. Ah, isso daí, chamou bastante. Isso daí é a construção da personagem, gente. Ó, a gente tá investigando a personagem. A atriz é hétero. O filme é muito heteronormativo também. Ah, pelo amor de Deus. Enfim, tá. Foi ruim. Péssimo. Mas aí, então, aí o diretor, aí eu falei assim, não é possível que o diretor seja assim. Aí eu fui assistir o filme anterior dele, né, Vênus Negra. O primeiro foi o Segredo do Grão, que eu ainda não assisti, que ele ganhou o prêmio também. Vênus Negra, ele foi elogiado também, eu fui assistir. Vênus Negra também é um filme antifeminista, porque fala sobre, o filme fala sobre uma mulher que ela tem dignidade. E a dignidade é que ferra com ela, o filme prega. Que ela deveria ter respeitado os homens. No final das contas, é isso que o filme prega. Okay. Não vem não, é ou não é? Tá? E próximo. Vamos lá, próxima decepção, G.I. Joe Retaliação. Não precisa nem falar mais nada, né? O filme é muito ruim mesmo. O filme é tipo desgraça. Ó, vamos começar pelo diretor. Diretor John M. Chu, whatever. Né? De o cara dirigiu Justin Bieber, Never Say Never. Né? Um documentário do Justin Bieber. O cara foi depois fazer G.I. Joe. Um filme que os caras abrem um armário, o armário tem o quê? 3 centímetros de profundidade, tem uma arma escondida atrás. Ridículo. Fogão, tem arma embaixo do fogão. E o fogão, tipo, não funciona, é de mentira, é tudo cenográfico. É ridículo aquela. Coitado, não, Bruce Willis pagando conta no filme, né? Mataram o Channing Tatum, tiraram a Sienna Miller, sumiram com a baronesa no filme. Cadê? Sumiram com a gatíssima da Rachel Nixon, que fazia Scarlett. Gente, ela é maravilhosa no primeiro filme. Sumiram, resolveram enxugar pelo lado errado. Já. Colocaram o Dwayne Johnson, The Rock, o Viagra do cinema agora, né? Só colocam ele pra tentar dar uma alavancada nas franquias aí. Agora no Superman e Batman, né? Sim, talvez ele vai ser o Apocalipse. Tô falando que é o Gavião Negro. Ah, um filme que só esse Deus sabe que é. Exatamente. Mas é da Warner, é da DC, ou seja, vai ser minha boca. Eu não vou defender. Vai ser minha boca. Tá? E as menções honrosas, vamos lá. Escape from Tomorrow. Desonrosas, né? Ah, é desonrosa. Menção desonrosa agora. Né? Escape from Tomorrow é um filme independente, todo em preto e branco, gravado clandestinamente na Disney. Né? Falou-se muito sobre o filme. Todo mundo, nossa, porque a trilha sonora é bacana, realmente é bacana. Aí eu fui assistir com maior pressão, né? Tipo, ah, deve ser um drama familiar da hora, porque é sobre um cara que perde emprego enquanto a família tá de férias na Disney. Uhum. E o cara não sabe como contar isso, então ele passa por uma crise existencial ali, naquele momento. E vale uma menção aqui que ele quase quis gravar um filme por causa disso, ele quis gravar um filme lá na Disney, não nas nossas férias agora. E eu devia ter gravado, porque ia ser melhor do que esse. Porque ponto de partida. Escape from Tomorrow. Exatamente. Não, porque o ponto de partida desse Escape from Tomorrow, que eu falei, é bom, é legal. Sim. Só que o filme, no final das contas, ele vai por um caminho assim meio maluco. Ele viaja na maionese no filme. Tipo, tudo bem que o cara tá passando por uma crise existencial, mas o cara não precisa ficar vendo demônio fazendo com até lado. É meio viagem. Não sei. E. Universidade Monstros. Nem assisti, nem tô com vontade de assistir. Menção desonrosa, porque um filme que não tem a Boo, que vai pro passado, baseado naquele filme, pra mim não tem por razão de existir. Não tem por razão de existir. Só o zoiudinho. É igual, é pior do que aviões até, porque aviões a gente entende. Acho que você forçou. Não, aviões aviões eu perdoo, sabe por quê? Não, o cara não perdoa. Não, sabe por que eu perdoo? Porque foi feito pra vídeo. O filme passou no cinema por um azar de destino, entendeu? Então, mas ele foi concebido pra ser lançado direto em vídeo. Não era pra passar no cinema. Lançado direto em... Sei lá, pra baixar no computador. Exato, né? De graça. Mas então, eu não assisti, mas então, Universidade de Monstros é a mesma coisa. Vamos ter um net lixo. Tipo, isso me dá medo com a continuação de Procurando Nemo, que só Deus sabe. Procurando Dory, meu Deus, o que eles vão fazer não, com Dory, isso? Dory, minha cachorrinha chama Dory, fica na Dory. Sabe? Ah, meu Deus, não é que... A Dory, que a gente sabe que não tem memória, vai se perder, obviamente, e vão todo mundo procurar ela, que ponto de partida genial. Esse, né? Meu Deus do céu. Não, criativo. Ah, uma outra decepção, vamos lá. Então, Círculo de Fogo, Pacific Rim, que alguém falou que é bom, eu achei horrível o filme. Nossa, é muito escuro, é muito fácil. Um dos melhores blockbusters do Nossa, ano. Nossa, é muito fácil fazer efeitos especiais Deu no escuro. Deu uma lição pro Michael Bay do que um robô gigante deve fazer. Pelo menos os robôs aparecem durante o dia. Aparecem, sim, com aquelas 25 mil peças que você não sabe aonde surgem. O CGI peças pelo menos tá lá e ele tem orgulho de existir. Agora no Círculo de Fogo ele tá lá vergonhosamente. O diretor tá com vergonha de mostrar um monte de CGI. O Optimus porque, tinha... Não tem carga de sujumasa do nada. Não, mas peraí, você tem que concordar que Pacific Rim é muito escuro. Muito escuro. Não dá pra enxergar nada naquele filme. Ah, é porque o filme é japonês, faz homenagem a Godzilla lá de 500 anos atrás. Mas é a noite que acontecem as coisas. A noite que acontecem as coisas. A noite. Ah. Não, todo mundo espera alguma coisa. Não, até o muro que os caras estão construindo lá, o muro tá durante o dia que eles estão construindo, tá escuro também. Tem uma nuvem preta por cima. Tipo, ah, não sei. Ou então tá chovendo, né? Foi uma peça chovendo muito. O que você tá reclamando? Você comprou uma porcaria do Blu-ray e tá falando alguma coisa, Sérgio. Não, o Idris Elba... Você tá defendendo o Idris filme. Elba, que deve estar indicado ao Oscar esse ano, por causa do Mandela, por causa de não sei o que lá aí também. Por causa do Mandela, né? Enfim, mas na hora que eu assisti... Thor, o... ele tá no Thor. Ele tá no Thor. No primeiro filme ele tá legal, no segundo ele já... Tá legal aquela corrida toda pra salvá-la quando os caras estão atacando. Ah, não sei. Ele é um cara mais estático. Ele, nesse segundo filme ele tá muito móvel. É, não. Atinge. Chegou lá agora. A chegou lá. Não, e desculpa a propaganda, né? Não merece. Ah, não merece. Mas ele grita demais esse filme. Tem qual é a frase famosa dele no Pacific Rim lá? Today we are canceling the apocalypse! Ele berra o tempo todo no filme, meu Deus. Mas... Tonight we dine in hell. Ah, não, mas aí é que tá. Uma coisa é assumir a gritaria, outra coisa não. Não, não, não tô comparando. Entendeu? Os personagens são gritantes no filme. Mas se me perguntar, Pacific Rim tem um bom roteiro? Não. Não. Um fiapo de roteiro. Nossa, fiapo. Tem bons atores? Não. Também não. Nossa. Fiapo de atores. Tem. Mas, cara, você foi no cinema pra ver robôs brigando com monstros no mar e pessoas chorando por aqueles que estão lutando por eles. Quem chorou? Quando o irmão morre, alguém chora. Alguém quem? No filme? É. Ou na e plateia? A Japinha tem aquela história... Não, não a gente. Dos pais dela morrem. É, eu acho nossa, a Japinha começou legal, mas ela fica tão muda que eu falei, a história dela deve ser fantástica. A história é mais dela legal é uma porcaria. A HQ é muito mais interessante. Nossa, o filme deveria ter usado a HQ. Mas foi divertido. Não, não é tão ruim assim. Ah, tá bom. Não é, então. Tá, então a gente já falou tudo, agora... Agora seria o que a gente espera de 2014. Hoje é um novo dia de um novo tempo. Novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer todos. Agora o que nós esperamos, exatamente, é... Paz, prosperidade... e bons filmes, bons né? Filmes, como é que é? World Peace. Paz no mundo, é. Posso começar? Miss Simpatia 2 agora? Miss Congeniality. Eu não vou me alongar porque a gente não sabe, na verdade, o que pensar ainda desses filmes, porque não foi muita coisa divulgada, a não ser o primeiro que eu vou falar. Mas só pra dizer o que tá na nossa cabeça. Os três filmes que eu espero um pouquinho mais é X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Eu gostei muito de First Class e eu queria muito que o Matthew Vaughn tivesse continuado. Eu não sei se o Bryan Singer vai conseguir fazer um filme bom. Eu acho que tá com muito, muito mutante. Eu já não sei. Tiveram que cortar tá a cena. Assustando. Já cortou a vampira porque não coube no filme. E, enfim, mas eu tenho expectativa ainda grande. Interstellar, que é o próximo filme do Nolan. Infelizmente ele abandonou o Batman e ele vai se juntar ao Superman. Deus do céu. Interessa por causa do Matthew McConaughey. Mas, exatamente. O trailer e eu acho legal, tá eu gosto bom. Muito do. Só se critico o Nolan, mas eu gosto muito desse negócio dele esconder o máximo possível as tramas. Não ficar com muita historinha antes. Ele dá sinopses que são muito abertas, você não sabe muito o que esperar. O teaser que você viu até agora não disse nada. E eu não sei, eu acho que ele é um dos caras que ainda surpreende um pouco no cinema. A Origem, por exemplo, foi um filme que foi. A pessoa pode ter gostado do final, não ter gostado, pode ter reclamado de algumas coisas, mas é inovativo, é interessante. Como ideia, como conceito, foi legal. E, por último, eu ainda quero acreditar que o Peter Jackson vai salvar. Vai salvar nesse terceiro e eu vou, ano que vem, chorar. Falar muito bem e colocar na outra lista. Então, o Hobbit 3, qualquer que seja o nome, eu tô esperando por ele. Darren Becker again. Acho que é. É isso. Lá e de volta de novo, cá, outra e vez. Lá e de volta outra vez. Ah, é isso aí? Então, inclusive, eu vou chegar no senhor e pedir o Hobbit 3, porque se eu for falar demais, a pessoa vai se confundir pra pegar o ingresso. E o senhor Sérgio? Bem, os meus três desejados desse ano de 2014 são continuações. Eu acho que Capitão América 2 Soldado Invernal, o trailer tá muito bem. E... Esse também. Promete. Esse parece ser que vai ser bom. É, espero. Não sei. A gente torce. É, a gente torce. Tem umas coisas meio estranhas no trailer. Eu acho que... Como Treinar Seu Dragão 2 acho que vai ser bem legal. Infelizmente, o... Aparece a mãe do Soluço. Sim. Soluço? É Soluço. É. Não, não. A mãe dele aparece no filme. Como é que é o nome dela? Não, sei lá. Não sei o nome dela. Mas ele achou que ela tinha morrido. Na verdade, ela não morreu. E... Porque eu acho que o primeiro filme é muito... Ah, não, o dragão não é um não, vilão não, não, não foi valorizado, né? Eu acho que o primeiro não é valorizado, cara, como deveria, porque é muito bom. É o melhor filme da DreamWorks, o melhor desenho que ela fez até hoje pra mim. O Como Treinar Seu Dragão. É, nossa, é melhor, muito bom. Não, é muito sabe, bom. Shrek, não. É muito Isso bom. Isso foi melhor. E eu quero ver Jogos Vorazes Esperança, né? Parte 1. Parte 1. Que é 2014. Que eles logo, porque se der mais um tempinho, vão dividir uns 4 ou 5 filmes. Dos três, dos três livros, eu acho que realmente o terceiro é o mais fraco. O segundo é bem melhor. Né? Então, assim, também, fica... 2, 1, 3 pra mim. Fica a esperança de que eles consigam fazer. Ainda mais agora dividindo o último livro em duas partes. Quer dizer, pra... Caça-Níquel, né? Vai virar o Hobbit, vão acrescentar coisa, personagem, vai aparecer o Gollum no mesmo dos Jogos Vorazes. A Tauriel, né? A Tauriel. Meu anão tá por aqui? Não. O elfo, pode ser que apareça algum elfo, né? Já que eles vão passar uma boa parte na floresta lá no Distrito 13, então... Ah, pode aparecer um elfo? É, pode aparecer um elfo. Spoiler, gente. Como é que é aquele filme dos camarões, nada? Distrito 9. 9. Ah, Distrito 9. Da favela. Camarões, da favela. Eles chamavam deles de Browns, né? E eu quero ver o Hobbit, vamos ver o que vai acontecer. Você quer falar 4, né? Na parte final. Não, é que. 4, 4, 4. É, o Juliano falou. Não, o Juliano foi, ele falou 6, 7, 8. Ele falou 8 filmes, não, lá. Por que eu não posso falar 4 agora? Vai acabar com a minha mãe também? Não, né? Então vamos deixar assim. E você, Carlinhos? O que eu espero? Eu espero ver. Verde é a cor mais quente? Não vai ter. Não vai. Também podia, né? Vou fazer, eu perdi. É Guardiões da Galáxia. Eu acho que vai ser bem legal. O diretor, tipo, não fez nada de muito importante na vida dele, James Gunn. Ele só fez Seres Rastejantes, lembra? Do sanguessuga que entra nas pessoas. É divertido, mas ele fez alguns seriados. Ah, não de sei. Alguns episódios, acho que de alguns seriados. Não me lembro exatamente aqui qual também. Pelo que eu vi, não sei se tem seriado não, mas enfim. Seres Rastejantes foi o mais importante dele. Sim. Ele fez lá de Super também, que tem aquela sua favorita lá do Beyond Two Souls, como é o nome dela? Ah, nossa. Ele, escapou. Blá, Page. Ellen Page. Ellen Page. Isso. Ela faz uma heroína. Acho que tem o Ryan Reynolds bom. Também. O filme também, né? Super. Esse filme aí. Eu acho que tem uma galera que fazendo super-herói. E aí é na cabeça de um cara. Né? Alguma coisa assim. Sim. Não, mas é tipo uma sátira, né? Não é um filme real. Pior ainda. Não, pode ser interessante. Ele pega uma mitologia da coisa, né? E Guardiões da Galáxia... Bom, já teve a ponte, né, que foi o Thor 2, e agora, né, agora a gente chega pro filme de verdade, que é o Guardiões da Galáxia, né? E o Guardiões da Galáxia é o filme que é responsável por ampliar todo o universo da Marvel no cinema agora. E a Marvel tá sendo corajosa. Porque é ninguém conhece, eu não conheço. Só quem já leu e conhece um pouquinho, mas agora está revelando. Mas só por ter a Zoe Saldana, eles estarem apostando num comediante de Parks and Recreation. Parks and Recreation é aquela série que você gostava, que a gente gostava, Everwood. Ah, ele fazia o irmão da Amy. Ah, é? O cara? Ele vai fazer o irmão da Amy. O Van Diesel vai fazer a voz do personagem. Do Groot. Que é uma homem-árvore. Ah, e o Bradley Cooper também é a voz do Guaxinim. Do Guaxinim, exatamente. Não sou um fã dele, mas de repente só a voz dele ajuda. Porque a cara dele é sempre a mesma. A cara dele é sempre igual. Aquele último filme do Silver Lining. Ele faz a mesma coisa que ele faz sempre. Eu assisti o começo. Jennifer Lawrence começa em 7 e vai pra cima. Exatamente. Ele faz sempre a mesma cara, o mesmo personagem. Uhum. Né? E Ninfomaníaca, do Lars von Trier. Né? Uhum. Ah, parece muito interessante. Primeiro que vai ter parte 1, parte 2, vai ter a sessão censurada, a versão censurada, sem censura. Eu quero ouvir quando sair esse filme, porque ele tá criticando as cenas gratuitas de azul, que são cenas bonitas. Mas então, mas a questão não é ser bonito ou não. A questão é que Ninfomaníaca, pelo nome, a gente já sabe que o filme fala sobre sexo. Ah, e você aceita que seja tudo aberto. Não é assim também, né? Mas se fala sobre sexo, tem que ter sexo. Mas tem que fazer sentido dentro da história. Mas faz sentido. A personagem é ninfomaníaca e tem a trajetória na vida da personagem, né? Tá bom. Vamos esperar. Ela vai contar a história não vou dizer dela. Que é ruim, não, porque eu gostei muito de Melancolia. Tem um diálogo muito legal, que é quando ela vai nos viciados em sexo, ela fala: eu sou ninfomaníaca. E a mulher: pera lá, aqui nós falamos que é viciado em sexo. Como se tivesse diferença, né? Não. Mas é muito legal, porque mostra o peso da coisa, na verdade, né? Que é uma doença, etc, né? Daremos mais chance. O filme vai quebrar vários preconceitos, né? Porque já tem foto dela transando com dois negão e por aí vai. Os cortes vão ser só com você, pela vista. Não, brincadeira. Os pi só vai ser nas falas do Carlos. Ah, pelo amor, vai. Não, o Lars von Trier parece que ele tá aprendendo a lidar um pouco mais com as coisas, com os atores, né? Dogville. Todo mundo que termina de trabalhar com ele fala que não quer mais. Não quero mais. Então, mas aí no caso, a protagonista de Ninfomaníaca já trabalhou com ele em Anticristo, em Melancolia. Nossa, Anticristo é trash. Não, Anticristo é trash, mas não sei, eu não achei tão ruim assim. É, aquela cena é um filme de louco, bonita, mas ela é muito pesada. É um filme louco, é bem legal. Sabe, os dois no chuveiro e a criança se enforca. É pesada a primeira cena. Ah, mas então, não sei. Bom, é um desafio, é bom arriscar. Eu acho que é justo. E ele é um cara que se preza, tipo, a coisas bizonhas. É válido ele estar na sua lista. E o Shia LaBeouf parece que tá bom nesse filme, né? Finalmente, né? Parece que ele vai tomar vergonha na cara dele. É, ele tá com uns problemas fora disso, né? Não, ele tá sendo acusado de plágio lá. Não, mas aí é outra coisa. Outra história, assim. Ele é um cara que ele teve uma situação em que ele copiou uma HQ, parecia que ele falava aquela história dele. E vai ter uma cena épica no Infomaníaca com a Uma Thurman, você viu? Eu vi um pedacinho do trailer. Não desista desse filme. Você tem que matar o Bill. Não é cena de sexo. É uma cena muito louca que ela faz a mãe da protagonista. Eu quero que ela puxe a espada Hattori Hanzo lá na hora e fale: Yeah, I'm gonna kill Shia. Ah, para. E corte a cabeça do Shia. Quem assistiu falou que Ninfomaníaca é muito bom. Melhor, ela corta a cabeça do Shia e quando o cara já faz... Ah, então. E a minha expectativa, vamos lá, já que eu odiei o Círculo de Fogo, então eu espero que Godzilla faça as honras, né? Porque parece muito interessante Godzilla. O diretor é um diretor de um filme independente, Os Monstros lá, que é sobre um jornalista que tem que atravessar o México pra chegar nos Estados Unidos. Esse filme é bom, eu gostei. Você assistiu? Assisti, é bem legal. Nem aparece quase os monstros. Não, e quando aparecem é numa cena apoteótica, é muito legal. Então, tá vendo? A ideia é essa, não precisa gastar tanto CGI. Ele sabe sugerir estilos tubarão, tipo, a coisa está aqui, mas você não tá vendo, exatamente, então só tenha medo. É exatamente, então tem que ter um cara punk. Tem o Bryan Cranston também, né? Tem um puta do elenco, pelo amor de Deus. Juliette Binoche, só no trailer você olha aquela cena e já fica desesperado já. É. Tipo, o que ela faz? Quem que é ela? E parece que a personagem dela não tem nome. Parece que o nome dela é tipo Mãe de João. Sério, é verdade. Hoje é dia de Maria. Não, hoje não é dia de Maria. Hoje não é dia de Maria. Aliás, eu falei em Bryan Cranston, só pra não atropelar, mas já atropelando. Eu sei que não é filme, mas Breaking Bad tá entre as melhores obras cinematográficas do ano que passou. Ah, tá. também, concordamos, né? É, concordamos. Concordamos. Então já fomos todos aqui, né? Os 15 minutos que a gente tinha planejado, a gente passou um pouquinho. Exatamente, né? Mas a gente tem aqui dicas, né? Dicas que a gente vai dar de filme, de cinema, qualquer porcaria que a gente achar que vale a pena dar uma olhadinha, a gente vai falar. Então, né? Tenha visto pouco tempo, que tenha interessado, ou nem há tanto pouco tempo, mas é o que a gente acha interessante que as pessoas procurem. Ela balança pra um lado pro outro, parece uma mola. Desce, sobe como ela rebola. Parada não fica, quica, quica. Se ela vem pro seu lado, ninguém segura essa mulher. Todo mundo já sabe o que ela quer. Fica a dica. Enfim, eu vou começar logo de cara pra quebrar a sua fala. Vai lá. O filme Azul é a Cor Mais Quente, que na verdade... O nome dele é A Vida de Adele, né? Quando foi pro cinema, porque eles fizeram algumas adaptações, ele é baseado em uma HQ francesa. HQ sim, com o nome Azul é a Cor Mais Quente. E eu recomendo muito para que as pessoas leiam. Parece que é muito melhor que o filme. É pelo tão pouco que eu vi. É tão boa quanto. E ela te ajuda, na verdade, a mergulhar um pouquinho mais no universo. Na HQ, o nome dela não é Adele, é Clementine, mas a ideia... Clementine ou Clementine? Que é francês. É a Clem. A Clem, Vamos lá. Já ficaram íntimos as pessoas. Exatamente. A Clem. Ela faz menos caras e bocas, provavelmente, no gibi. Pior que não. Tem umas páginas que são só caras lindas. E bocas. Mas pelo menos é lindo, né? Tá bom, Carlos, chega. Desculpa. A arte é maravilhosa, o texto é vibrante. A dica é do Juliano agora. E, enfim, pessoas, gente. E quem escreveu foi uma mulher, como é o nome dela? Uma mulher. Julia Mario. Então, Mario, um negócio assim. É, exatamente. Ela é mulher, escreveu HQ. Quem dirigiu o filme foi um homem, hétero. Vamos lá, né? Comprem, procurem, leiam, mandem mensagens pro Carlos depois falando que ele está errado. E, enfim, não, vale a pena a leitura, procurem. E tá, agora tá de fácil acesso em todas as livrarias, pelo menos mais conhecidas, eu vi. Inclusive eu ganhei de presente de Natal do meu amigo Sérgio aqui presente. E Enfim, essa é a minha dica. Vamos lá, Juliana HQ e o Sérgio. Bem, a minha dica é um seriado. É, eu acho que, apesar de já estar na quarta temporada, tem terminado agora a quarta temporada com o episódio de Natal, que até foi um especial. É... Coisas de inglês. Exatamente. Ah, é. O Downton Abbey é um seriado muito bom, tá na quarta temporada. Eu comprei o box das três temporadas, que agora inclusive está locado para o senhor Juliano. Comigo também, tá tudo comigo. E Downton Abbey é muito bom. Eu acho que é uma ótima história de... É uma aula de história. O seriado em si é uma aula de história, com interpretações excelentes, locações excelentes. Vale a pena muito assistir. Para vocês terem uma ideia, eu estava tão envolvido com a série que eu chegava da faculdade e às vezes assistia um, dois episódios, ia dormir tarde porque ficava, queria ver um pouco mais. É fora de série. A série realmente... Uma série fora de série. É uma série fora de série. Na verdade, começou como uma minissérie, na verdade. Era pra ter fim. Era pra ter fim e, no fim... Fez tanto sucesso que acabaram com... ganhou muitos prêmios, né? Inclusive, no último Emmy, todo o elenco foi pros Estados Unidos. Passa nos Estados Unidos domingo à noite. E é a série que o senhor... Que o senhor Obama, junto com a senhora Michelle, assistem no domingo à noite. Cachorrinho no colo. Exatamente. Bem emocionante. É justo. Inclusive, todos os atores de Downton Abbey foram convidados para fazer um tour pela Casa Branca, né? Foram conhecer o Obama e a Michelle. Obama. É Obama. Quer dizer. E tem a dama. A dama do cinema, do teatro, da TV. Professora McGonagall, a Meg Smith, que dá uma aula de interpretação. O que eu vi, ela tá sensacional. Ela faz um papel muito bom. Ela é fantástica. A matriarca da família, mas ela não mora em Downton. Não mora em Downton, porque na verdade tem... Isso Downton é o nome da mansão. Da mansão, na verdade, da propriedade, onde você tem os arrendatários, né, que sublocam as terras da família. É uma aula de história, de como funcionava a aristocracia inglesa. É muito bacana. Vale a pena. Vou assistir, tá lá em casa. Exatamente, por favor, assista. Tá na fila já. Tá na fila. Você vai curtir. E você, Carlos? Bom, o Sérgio foi em série de TV e eu vou com videogame. Então eu vou recomendar... O problema é recomendar um jogo que quase ninguém tem um aparelho pra jogar, né? Né? Quem comprou aparelho? É um jogo do PS Vita, né? O Tearaway, que é dos criadores de Little Big Planet, a Media Molecule. E eles criaram esse jogo aí. Passaram uns 2-3 anos aí. Eles desistiram do Little Big Planet pra fazer esse, né? E esse jogo é sensacional. Usa todas as ferramentas possíveis e imagináveis do Vita de uma forma orgânica. Tá sendo muito elogiado, todo mundo falando muito bem. Uhum. Tem uma trilha sonora incrível, tem uma historinha super bacana, você interpreta, você acompanha um mensageiro e ao mesmo tempo você, jogador, é Deus. Porque você tá lá, onipresente no jogo o tempo todo e você controla esse mensageiro. É muito legal. Aí quando você acha que o jogo tá acabando, o jogo tá só começando, na verdade. Inclusive a trilha sonora que você tá falando que é ótima é a que vocês estão ouvindo no fundo durante vocês toda estão... essa conversa. Exatamente, Exatamente, assim, se é todo, a gente pode garantir, né? Até onde a gente conseguiu. Até onde a gente conseguiu. Ele acabou ficando um pouco mais amplo do que a gente imaginava. Exatamente, mas é um jogo muito legal, provavelmente vai acabar caindo no PlayStation 4 de alguma forma, utilizar os... Porque o PlayStation 4 tem a câmera no controle, tem tudo. Então, e tem a parte também tátil, né, de passar o... Tem tátil atrás, então é capaz de funcionar tudo isso daí. Mas funciona tudo orgânico, a história é muito legal, o visual. Sem contar que é um jogo que passa pra realidade, porque você vai ganhando colecionáveis, que você pode ficar recortando, colando. Sim, é muito legal. Porque é um jogo feito de origami, na verdade. A história é sobre um personagem que é dobradura. Ele vive num mundo de dobradura. E aí, toda essa dobradura você pode fazer na vida real. E fazer uma coleção. É muito legal. Você tem que jogar pra ganhar. Pra conseguir os manuais daquilo lá. É muito legal. Muito bacana. Vale muito a pena. E o Carlos tem paciência, porque ele me mostrou o carrossel que ele ganhou nesse jogo e que ele recortou e montou. É um carrossel enorme. O cara jogou Flowers. Ele tem que ter paciência. Não, eu gosto de jogo de splat. Não, assim. O jogo é lindo, mas... Tem que tirar foto nesse jogo, nesse Tearaway. O Carlos é o tipo de pessoa que jogaria paciência com 5 baralhos. Simultâneos. Ele tem muita paciência. Eu só então... não sei jogar. Mas você teria paciência pra aprender. Talvez sim. Talvez sim. Então é isso aí, né, galera? Nós esperamos que vocês tenham gostado desse primeiro podcast. Isso aqui é uma retomada nossa. Exatamente. Ficou um pouquinho longo do que a gente esperava. Não, mas... muito mais longo, tipo 3-4 vezes mais do que a gente esperava. Parece que vocês achem interessante. É, nós estamos querendo dar continuidade então ao Liga da Poltrona e começa aqui com vocês ouvindo nós. É isso aí. Um feliz 2014 para todo mundo. E toda semana a gente pretende colocar um novo podcast no ar, falando de coisas, né, interessantes e mais curto. A ideia é que a gente foque um pouquinho mais, a coisa fica um pouquinho mais... Ah, a gente falou de um ano inteiro também, gente. Vamos dar um... Exatamente, exatamente. São 12 meses. Foram um ano sabático. E uma hora e... pouco mais de uma hora e 10. Exatamente, então, exatamente, né? Então, ó, venha se divertir com a gente, né? Comente, compartilhe, mande mensagem. Tem aí Twitter, tem o Facebook, tem o... Nós vamos depois colocar junto com... A gente vai postar onde a gente tá postando, na verdade, esse primeiro podcast. Colocar todos os nossos dados de Twitter, Facebook, para que a gente possa, enfim, ter uma conversa. Começar a criar mesmo, entre aspas, uma comunidade nossa para conversar sobre esses assuntos do... Exatamente. Quem quiser nos adicionar no Twitter é @ligadapoltrona, tudo junto, tá? E no Facebook é facebook.com/ligadapoltrona. Isso. Acho que é isso. Uhum. Então até o próximo programa. See ya. See ya. Obrigado. Tchau, tchau. Bye.